posso libertar. Sou uma prisão, um ato é o dar. Sou uma prisão, não posso libertar. Sou uma prisão, um ato é o dar.